Unidade 3. Ferramentas para manipulação de modelos de linguagem. 3.1. Ferramentas populares para manipulação de modelos de linguagem. Nas unidades anteriores, exploramos os fundamentos da geração de texto, aprendemos a elaborar prompts eficazes e descobrimos como usar plataformas online para interagir com modelos de linguagem. Agora, vamos dar um passo adiante e conhecer ferramentas mais avançadas que permitam a manipulação e personalização desses modelos. Prepare-se para assumir o controle e turbinar suas aplicações de IA generativa. 3.1.1. Por que manipular modelos de linguagem? Imagine que você tem um modelo de linguagem poderoso, mas ele não se adapta perfeitamente à sua tarefa específica. As ferramentas de manipulação permitem ajuste fino, adaptar o modelo a um domínio específico, como linguagem médica ou jurídica, melhorando sua performance em tarefas especializadas. Personalização. Criar modelos personalizados que refletem seu estilo de escrita, tom de voz ou preferências específicas. Otimização. Melhorar a eficiência do modelo, reduzindo o tempo de resposta e o consumo de recursos.